mais uma noite fria, ruas vazias. É foda viver na agonia. Me sinto isolado no meu mundo da fantasia. É só uma trilha, várias ideias, várias sequelas. Sigo a rotina, iludido que vou aprender com as quedas. Mas não é bem assim, não sei pra você, mas olha pra mim. Sou só mais um moleque que sonha em viver de rap. A cidade é fortaleza, tudo é foda e me enlouquece. O doutrinado me acaba e não aguento tanto estresse. Peço por favor mais uma dose pra esquecer a dor. Mas não tem como esquecer algo que nem sequer chegou. A vida é simples, eu tô ligado, reciclo no passo a passo. Tomando sempre cuidado com as pessoas do meu lado. Querem minha queda que eu tropece no meu próprio cadastro. Eu vejo a chuva em cada gota que molha o meu telhado. Sentindo a febre do momento, eu sou diagnosticado. O fato que tudo é por acaso, não descaso, eu tô ligado. E a chuva cai sem parar. Me mostra que o tempo ruim sempre vai passar. É tão fácil cê falar. Meu dialeto é papo reto em rimas particular. A procura da saída, se esquivando da maldade, seguindo a real, a maior causa da vida. Viver e não ter que se limitar, não dá o braço a torcer e jamais se entregar. Buscando o caminho da verdade, saindo da ficção e se jogando na realidade desse louco mundão. Você vê o mundo real e suas penalidades. Luxúria, inveja e vaidade em qualquer cidade é fato. Eu não me espanto com o boato de que o mundo vai acabar, porque ele já parece estar acabado. É só abrir os olhos e enxergar no ato boa parte da humanidade agindo como rato. E sentimentos não têm importância nessa terra de cifrão, onde tudo é só dinheiro, traição, chave mestra do pecado. Amizades sinceras estão em falta no mercado. E a chuva cai sem parar. Me mostra que o tempo ruim sempre vai passar. É tão fácil cê falar. Meu dialeto é papo reto em rimas particular. Existência, sobrevivência fazem parte da essência. Ideal seria amar na inocência, mas nem tudo é o que aparenta. Pessoas mascaradas, mil e uma face. Nesse encarte eu já não caio, pois já lancei o meu legado. Se liga, irmão, não adianta ficar parado. O tempo passa e às vezes certas coisas deixam a vida sem graça. Perdas, derrotas e desgraças. Longe de mim, cada palavra dita. Planto que tenho de melhor pra colher. Meio essa vida, desacredita. Bolado com mil fitas. Hoje não sei os venenos dessa vida. Hoje não.